A grande novidade do jogo, e que inclusive está estampada e escarrada na capa dele, é a inclusão do Batmóvel. O veículo foi referenciado várias vezes anteriormente, mas somente aqui em Arcanite é que é possível usá-lo de forma plena. Visualmente, ele é diferente do Batmóvel que foi visto nos jogos anteriores. E apesar de ser esteticamente influenciado por designs anteriores, como o da Graphic Novel Cavaleiro das Trevas e o da trilogia de filmes dirigida por Christopher Nolan, a versão de Arcanite consegue ser bem reconhecível e se destacar de outros designs. Andar pela cidade com o Batmóvel é muito tranquilo. Primeiro porque ele é robusto de forma absurda, o que lhe permite passar por paredes e objetos sem muito esforço. Segundo porque, apesar de ridiculamente bruto, ele possui recursos que deixam a direção dele muito tranquila, como o turbo e a derrapagem. Não é só fácil de pilotá-lo, como também é fácil de acessá-lo, pois ele possui um botão dedicado para trazer o Batmóvel para perto de Batman, funcionando apenas em partes onde o veículo consegue alcançar, é claro. Mas isso é muito prático porque evita o jogador de ir buscar o carro onde ele foi deixado. Além de ser usado para locomoção, o Batmóvel pode ser usado para perseguir outros veículos terrestres, possuindo recursos como batidas laterais, um turbo para aumentar a velocidade e de mandar um foguete no alvo perseguido. E o que diferencia de outras versões em outras mídias é que aquele também pode ser usado em modo combate, possuindo uma metralhadora acoplada, que contra pessoas atira balas de borracha, e um canhão de 60 mm, que só é usado contra objetos e veículos inimigos. Ele possui uma barra de especial de acúmulo, que pode ser usado para mandar mísseis teleguiados que destroem os oponentes na hora, invadir tanques inimigos e convertê-los em aliados temporários, e de causar pulsos eletromagnéticos que desativam as funções dos inimigos. Ainda é possível usá-lo com Batman controlando remotamente, algo que ocorre principalmente em puzzles, e em combate corpo a corpo, ele pode ser usado para eliminar inimigos de uma forma especial. Assim como outros elementos que também foram bem aplicados nos jogos, como a galeria de vilões, o cinto de utilidades e as táticas de combate e intimidação, em Arcanite, o Batmóvel foi incorporado de uma forma muito satisfatória, em praticamente todos os aspectos.